prepara pra dançar. E dança sem parar com DJ Cabeça. Mixagens DJ Cabeça. A Cajadão Filmes apresenta A Estranha História de Rony Rústico e Beth Frígida. Versão brasileira, AIC, São Paulo. Smoky man, concrete jungle. capitalismo selvagem. Eu aprendi, a vida é um jogo, cada um por si e Deus contra todos. Você vai morrer e não vai pro céu. É bom aprender, a vida é cruel. Homem que mata, capitalismo selvagem. Homem que mata, capitalismo selvagem. Vou ser na rua uma estrela ilumina. vai fazer você feliz. Se não é o que vai fazer você feliz. Aquele assim, meio de lado, já saindo, indo embora.

choveu. Não posso mais computar. Choveu no meu chip. Mas que tristeza, sei lá. Choveu no meu chip. Não posso mais computar. Gasolina, e ó,

canso nem durante o sono. Não consigo nem mais dormir. E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, elas estão a me seguir. Não descanso nem durante o sono. Eu não consigo nem mais dormir. E onde quer que eu vá, em qualquer lugar, elas estão a me seguir. São sete garotas. Caso alguém viu uma vampirinha andando por aí? Nosso suor. traz os seus sapatos. Fazer pirraça, mas ela deu de graça o rádio que eu comprei. presenteei. Mas ela deu o rádio e nem me disse nada. Ela deu o rádio. Ela deu sim, foi pra fazer pirraça. Mas ela deu de graça o rádio que eu comprei e lhe presenteei. Eu sou honesto, sou trabalhador, mas não gosto de deboche com a minha cara. Não vou enfeitar boneca pros outros brincar. Ninguém vai pintar o set com esse pau de arara. Eu não tolero tanto desaforo. Tem mulher que só aprende quando o couro desce. Pra gente ficar em parte, eu vou lhe dar uma salva. Pois o rádio que eu comprei, todo mundo já conhece. Ela deu o rádio e não me disse nada. Ela deu o rádio, mas ela deu sim. Foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça o rádio que eu comprei e lhe presenteei. Ela deu o rádio e não me disse nada. Ela deu o rádio. Foi pra fazer pirraça, mas ela deu de graça o rádio que eu comprei e lhe presenteei. Sou honesto, sou trabalhador, mas não gosto de deboche com a minha cara. Não vou enfeitar boneca pros outros brincar. Ninguém vai pintar o set com esse pau de arara. Eu não tolero tanto desaforo. Tem mulher que só aprende quando o couro desce. Pra gente ficar em parte, eu vou lhe dar uma sova. Pois o rádio que eu comprei, todo mundo já conhece. Mas ela deu o rádio e não me disse nada. Ela deu o rádio, mas ela deu sim. Mas ela fez pirraça, ela deu a desgraça do rádio que eu comprei e lhe presenteei. Mas ela deu o rádio e não me disse nada. Ela deu o rádio, mas ela deu sim. Mas ela fez pirraça, ela deu de graça o rádio que eu comprei, meu irmão. Ô Genival, meu irmão, o negócio é o seguinte, rapaz. Quando eu dei o rádio pra ela, só cabia a filha pequenininha. Agora já cabe filha média e eu já tô até sabendo que nego tá enfiando.